Graça e paz, irmãos e irmãs, dando continuidade à nossa devocional no livro de 2 Samuel, nós vamos compartilhar hoje o capítulo 13. Capítulo 13, 2 Samuel. E vamos ver consequências daquilo que foi dito pelo profeta Natã ao rei Davi por causa do pecado que Davi cometeu com Betseba ou Batseba, e o texto já avança bastante em termos de tempo, os anos de idade já, os filhos de Davi já não crianças, mas mais jovens. E nós percebemos no capítulo 13 o pecado de Aminon, que violenta sua irmã Tamar, o sofrimento de Tamar por essa violência, por esse estupro, a raiva de Absalão, irmão de Tamar, em função desse procedimento totalmente condenável, e a ordem para que ele fosse morto, para que ele fosse assassinado. E temos também uma crítica aqui muito importante, muito presente, mais uma lição que a Bíblia nos deixa sobre como usar a nossa liberdade. Deus não nos criou para sermos escravos, criou para sermos filhos, amigos, companheiros, nos deu o livre-arbítrio, mas é preciso saber usar o livre-arbítrio para não cair em tentação. No caso de Aminon, ele era alguém que não sabia beber o vinho sem embriagar-se. Pelo contrário, era alguém dissoluto, e por ser dissoluto, em um momento da sua embriaguez, vai cometer o pecado contra sua irmã. E depois toda a trama se dá aqui no capítulo 13. Então já alerto os irmãos e irmãs para que nós usemos bem aquilo que Deus nos deu e saibamos utilizar a nossa liberdade, não nos entregando a vícios. Há muitos vícios, muitos, muitos, centenas de vícios. Se formos listar os vícios humanos, há uma centena de vícios, né? Mais de uma centena de vícios que o ser humano pode se entregar. Um deles é a bebida, um deles é a embriaguez. Paulo vai até dizer: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas Aminon não soube utilizar da sua liberdade, e muitos não sabem utilizar da sua liberdade e acabam entregando-se a esse vício ou entregando-se a outras centenas de vícios. Como eu disse, eu não vou nem tentar começar a listar, mas há milhares, não são centenas, são milhares de vícios que o ser humano pode se deixar viciar, e aí fica mais difícil para conter a velha natureza, a natureza decaída, a natureza que se distancia da presença de Deus. Então, irmãos, embora a Bíblia nos dê liberdade, Deus nos dê liberdade, na verdade, nós devemos saber utilizar essa liberdade com temperança, como dizem os irmãos reformados que trabalham com a ideia da temperança. Aqui nós temos que aprender com eles e Não trata-se de uma proibição pura e simples, porque uma proibição de fora para dentro faz com que a pessoa até castre essa inclinação, mas entregue-se a outras. Ou então fica ali com aquela vontade interminável. O que nós temos que ter é temperança, saber usar todas as coisas que Deus nos deu da maneira como agrada a Deus, da maneira como faz bem a nós mesmos e da maneira como faz bem ao próximo, tá bem? Então isso já trata da consequência, esse capítulo já trata da consequência na família de Davi. A espada jamais iria distanciar-se da família de Davi, e ela jamais se distanciou. Os descendentes de Davi sofreram com essa condição, até que o maior e melhor descendente de Davi, no que tange ao aspecto teológico, crava tudo isso na cruz do Calvário e liberta a todos nós dessa escravidão. Que Deus nos abençoe para que não sejamos obrigados a fazer isso ou aquilo, mas mesmo sendo livres, sejamos temperantes, sejamos sóbrios, sejamos pessoas que sabem viver a vida da maneira como a Bíblia ensina. Louvado seja Deus, eu começo com a nossa leitura devocional, hoje enviada pela equipe de abertura, provavelmente o irmão Roberto, porque ele nos manda uma mensagem do GIF e ele manda uma mensagem numa forma de uma lista. E em uma posição vertical. E o irmão Everson nos avisou que normalmente quem manda esse tipo de mensagem dessa maneira é o irmão Roberto. Bom, diz assim o texto de abertura: Bom dia! Foi dito de manhã, foi enviado pela manhã. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Queridos irmãos e irmãs, num mundo quebrado e revirado como que estamos vivendo, por vezes é difícil descansar o coração e manter os olhos fixos no Senhor. Mas queira isso e se esforce para dar atenção ao que o Senhor diz, pois Ele concede o vigor tão almejado em dias tristes, frustrantes e cansativos. Vamos orar, irmãos e irmãs. Meu Senhor, salva-me de todo mal, salva-me da condenação eterna e dos pecados que tentam me aprisionar aqui. Salva-me de mim mesmo, que sou falho e careço da tua glória e perdão. Senhor, te entrego o meu coração e toda a minha vida. Fortalece-me pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. E aí ele encerra esse texto para a nossa abertura devocional. Muito bem, agora eu vou começar a ler 2 Samuel capítulo 13. Já abri para vocês dizendo pastoralmente: não somos escravos, somos filhos. Só que, como filhos, nós devemos saber usar a liberdade com bom senso, porque senão acabamos nos entregando a vícios, e esses vícios podem nos levar à morte espiritual. Aqui no caso do texto, vai levar até ao estupro, através de um incesto, um irmão e uma irmã, vai levar a um assassinato, um irmão matando o outro irmão, ou seja, um capítulo doloroso, porque pessoas não souberam, eles não souberam utilizar aquilo que Deus deu, que nós saibamos utilizar e tenhamos tudo aquilo que Deus nos deu à nossa disposição, o melhor da terra, como Deus nos prometeu, mas saibamos viver de acordo com a vontade, do Senhor expressa na Bíblia Sagrada. Aleluia! Diz assim, segundo Samuel 13, versículo 1: Aminon violenta sua irmã Tamar. Avshalom, ou como conhecemos, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado Amnon, aproximou-se fortemente, perdão, apaixonou-se fortemente por ela. Amnon a desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão. Ouça isso. Um irmão se apaixonou ao ponto de adoecer, ao ponto de se tornar uma doença dentro dele, essa opressão, dessa paixão. Aminon desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem, portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. Mas Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe indagou: Que acontece contigo, filho do rei, que cada manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então Amnon lhe revelou: É que eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. Porque Davi teve várias mulheres e teve filhos, de mulheres diferentes, só para você lembrar. Então Jonadab lhe aconselhou: Deita-te na tua cama e finge estar muito doente. Quando teu pai vier te visitar, diz-lhe: Rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer. Mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Aminon gostou da ideia e logo em seguida deitou-se e fingiu-se doente. O rei veio vê-lo e Aminon disse ao rei: Concede que minha irmã Tamar venha e prepare aqui mesmo dois bolos, para que eu fale com ela e coma da sua mão. Veja bem, tudo nasceu nesse sentimento. Esse sentimento adoeceu espiritualmente a Minon. Ele conversa com uma pessoa que o aconselha a fazer o que é errado, e ele aceita esse aconselhamento e está preparando uma armadilha para sua irmã. Versículo 7 agora. Davi mandou uma mensagem a Tamar no palácio: Vá à casa de teu irmão Aminon e prepare algo para que ele se alimente. Tamar foi à casa de seu irmão Aminon e ele estava deitado. Ela pegou e amassou a farinha, fez os bolos e o amassou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele. Entretanto, ele se recusou a comer. Então Aminon ordenou: Manda embora toda essa gente para longe de mim. E imediatamente todos saíram dos seus aposentos. Então Aminon pediu a Tamar: Traze o prato com os bolos até o meu quarto para que eu possa me alimentar da tua mão. Prontamente, Tamar levou os bolos que havia assado ao quarto do seu irmão. Todavia, quando ela se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na boca, ele a agarrou e rogou-lhe: Deita-te comigo, minha irmã. Diante do que ela reagiu, exclamando: Não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim em Israel. Não cometas essa loucura e infâmia. Aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? E tu serias como um infame e cairia em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala ao rei e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Mas Aminon não quis lhe dar ouvidos, dominou-a e com violência forçou-a a ter relações sexuais com ele. Vou dar uma paradinha aqui no versículo 14. Irmãos, dois detalhes. Primeiro, o texto fala: não se fazia assim em Israel. Nós aprendemos interpretando textos, particularmente no curso de letras em português, numa análise literária. Quando o texto diz assim, não havia nada em, isso não se fazia em Israel, logo está querendo remeter o leitor à seguinte constatação: se não se fazia em Israel, em outro lugar se fazia. Então, é certo, não é, questão de dúvida. É certo que em outros lugares, em outros países, em outras culturas, isso era uma coisa mais permitida e eles poderiam ter a relação sexual como Aminon fez. Um segundo detalhe está aqui, né? Como eles eram irmãos, só por parte de pai, porque Davi tinha várias mulheres, como eu disse, nem era para ter. Isso foi orientado no Pentateuco, nem era para ter. Mas Saul começa com isso, Davi amplia isso no, na mesma direção, e Salomão chega às raias da sandice completa, né? Com 700 mulheres, né? 300 esposas, 300 esposas e 700 concubinas, muitas delas certamente ele nem chegou a ter relação. Dessas concubinas acabavam se tornando um acerto político. Bom, voltando aqui para o texto, então talvez fosse possível que numa conversa com Aminon, por eles serem meio irmãos, e isso já ter acontecido no passado na história de Israel, Davi até concedesse a permissão para que ele, Davi, como rei, permitisse que eles se casassem. Aí não era um estupro, seria um casamento, tá bem? Porque eles eram meio irmãos. Talvez isso pudesse agradar a Davi e eles se casassem, mas não foi assim que Aminon procedeu. Aminon, versículo 14, agora eu dou sequência novamente. Não quis dar-lhe ouvidos, dominou-a com violência. Caracteriza-se aqui o estupro. Dominou-a com violência, forçou-a a ter relações sexuais com ele. Logo em seguida, entretanto, Aminon sentiu uma forte rejeição por ela. Porque Aminon, na verdade, não a amava. Aminon só a desejava. Por isso que a gente precisa ter cuidado com os nossos sentimentos, né? Porque os sentimentos são enganosos. O coração humano é enganoso. Precisamos tomar cuidado, irmão, irmã, tome cuidado com os sentimentos. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ele não a amava para casar-se com ela. Ele ficou doente até, mas é porque ele tinha um desejo, ele queria tomar aquela moça como alguém para sua relação sexual, mas ele não a amava. Tanto que, no versículo 15, diz assim, e aí eu sigo a leitura: logo em seguida, entretanto, Aminon sentiu uma forte rejeição por ela. Ora, se ele a amasse, ele não ia sentir rejeição, ele ia sentir alegria. E aí teria um outro problema, né? Ele teria que conversar com Davi, explicar o que aconteceu, talvez fosse aceito, talvez fosse rejeitado, mas nem era necessário, porque ele rejeitou em seguida a moça, estuprou e depois rejeitou. Bom, diz assim o versículo 15, logo em seguida, entretanto, Aminon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que a paixão que alimentara em seu interior há tempos. E lhe ordenou: levanta-te, vai embora depressa. Contudo, ela lhe replicou: não, meu irmão, expulsar-me será ainda pior do que o mal que já me fizeste. Entretanto, novamente, ele não quis atendê-la. Gritou pelo criado e ordenou-lhe: livra-me dessa mulher. Olha só como era uma coisa puramente maligna. Gritou pelo criado e mandou livrar-se da sua meia-irmã. Põe-na fora daqui imediatamente e tranque a porta. Prontamente o servo a pôs para fora e fechou a porta. Ela trajava uma túnica especial, longa e colorida, longa e colorida, um tipo tradicional de roupa que as filhas virgens dos reis costumavam usar desde a puberdade. Assim que Tamar saiu da casa de Aminon, apanhou cinza com o pó da terra e jogou sobre a cabeça. Rasgou sua túnica que estava vestindo e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em desespero em alta voz, né? Rasgar a sua veste era um sinal de dor, de flagelo. Eu não sou mais virgem, e não é só não ser mais virgem, mas eu fui abusada, eu fui estuprada. E jogar cinza com pó sobre a cabeça é uma tradição que eles tinham também para momentos de grande dor. Grande dor na perda de alguém, na morte de alguém, ou em situações de profunda humilhação, coisa parecida. Versículo 20. Assim que Absalão, seu irmão, a viu, lhe perguntou: teu irmão Aminon te ofendeu de alguma maneira? Ora, minha irmã, acalma-te e não lamentes dessa maneira. Afinal, ele é teu irmão. Cala-te e não te angusties tanto assim. E Tamar, arrasada, ficou sozinha na casa do seu irmão Absalão. Logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou profundamente indignado, todavia não quis castigar o seu filho Aminon, porquanto o amava muito, por ser o primogênito. Olha a espada na família aí. O primogênito fez isso com a sua irmã. Quanto a Absalão, não falou mais com Aminon, porque Absalão estava revoltado e grande quantidade de ódio fermentava em seu coração contra ele por causa da violência covarde e humilhante que fizeram contra sua irmã Tamar. Então eu penso que do 1 ao 15, do 1 ao 22, fica claro totalmente essa tragédia familiar na família de Davi, entre os filhos de Davi. Acho que não é preciso explicar. Foi um estupro. Foi um estupro que aconteceu de Aminon para com Tamar. Mas se você quiser, sempre leia a Bíblia e sempre leia depois novamente e fique perplexo, porque isso continua a acontecer até os nossos dias. Dando sequência, o versículo 23 agora entra em cena Absalão, porque Absalão fica com ódio. E ficando com ódio, ele vai mandar matar Aminon. Vamos observar, versículo 23. Passaram-se 2 anos depois deste desonroso evento. E os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim. Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão veio à presença do rei e o convidou. Eu, teu servo, estou tosqueando ovelhas e gostaria que os reis, seus anciãos e conselheiros se dignem a aceitar esse convite para irem até lá estar comigo e meus amigos. Então ponderou-lhe o rei: Não, meu filho. Não devemos ir todos juntos a fim de não te gerarmos uma pesada despesa. Embora Absalão insistisse no convite a todos, o rei se recusou a ir, mas agradeceu muito e o abençoou. Absalão rogou-lhe então: Permite ao menos que meu irmão Aminon esteja conosco? Ao que o rei questionou: Mas por que iria ele contigo? No entanto, Absalão explicou que fazia questão da reunião fraternal e o rei acabou por consentir que Aminon e seus outros filhos partissem em sua companhia. Outra paradinha, você reparou que durante 2 anos aconteceu um estupro dentro de casa. O primogênito estuprou a irmã e durante 2 anos Davi se fez de fez como Eli, fez de conta que não sabia de nada, de que não estava sabendo de nada, não corrigiu exatamente Aminon como deveria ter corrigido. 2 anos é muito tempo. Isso gerou um ódio crescente no coração de Absalão e isso desgovernou por completo a família, porque isso ocorreu na família. Absalão estava sabendo. Aminon sabia. Tamar sabia. As mulheres, provavelmente algumas delas, sabiam. Mas Davi fraquejou na educação familiar. Eu vou fechar esse parêntese dizendo: meu irmão, minha irmã, não espere 2 anos para corrigir um filho e uma filha. Faça essa correção imediatamente. Eu não estou falando de bater, eu não estou falando de nada disso, mas eu estou dizendo que uma correção precisa ser feita. Quando um líder de uma família não faz a correção devida, nós vamos ter esse problema estourando mais adiante. Isso acontece no seio da família, acontece na igreja, onde às vezes os líderes não têm autoridade para fazer a correção. Isso acontece em meio à sociedade que vai assistindo à corrupção. Nós não podemos assistir. Uma vez constatado um erro, é preciso fazer a correção. Fecha o parênteses. Versículo 28. Absalão ordenou a seus homens: Prestai atenção. Quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho. Ah, um detalhe. Olha aqui, ó. Quando Aminon estiver alegre por causa do vinho, Absalão já planejou, sabendo que o irmão mais velho era chegado no vinho, mas não numa dosagem. Que qualquer pessoa tomasse, ele ia ficar alegre, ele ia embriagar-se. E então Absalão já planejou tudo para o momento desse excesso de Aminon. Por isso eu digo aos irmãos: o Senhor nos criou para sermos filhos amados. Nós não somos obrigados a isso ou aquilo. Mas nós temos que ter bom senso. Quando não temos bom senso e quando não temos domínio próprio, que é um fruto do Espírito, então estamos nas garras, de outras situações, de outras pessoas, nas garras do pecado também. Bom, quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos ordenar, feri a Minon, então imediatamente o matareis. Aqui o plano para matar um irmão, um planejou para estuprar, a outra pobre foi estuprada, Davi não fez nada que devia fazer, e o outro planejou o assassinato, deve ter ficado planejando isso durante 2 anos, ou esperando que o pai tomasse uma posição que devia ter tomado, e não tomou. E isso foi aumentando no coração de Absalão, até que ele planejou a morte do irmão. E ele disse para os servos: não tenhais medo. Ora, não sou eu quem vos estou ordenando fazê-lo, a responsabilidade é toda minha. Tende coragem e não vacileis. Os servos de Absalão cumpriram exatamente as suas ordens e mataram Aminon. Assassinato agora. Planejamento para estupro e estupro. Planejamento para assassinato e assassinato, fora a omissão de Davi. Que capítulo doloroso na Bíblia, né, irmãos? E na história de uma família, e nós precisamos então estar atentos e fazer o que Deus manda fazer. Então todos os demais filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Os que tinham ido para aquela reunião fraternal fugiram. Estando eles ainda a caminho, esse rumor chegou aos ouvidos do rei Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum sobreviveu à sua ira. O rei se levantou, rasgou as suas vestes. Olha aí de novo. Nesse caso, seria uma tragédia. O rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Tamar rasgou suas vestes porque foi estuprada. Davi rasgou as suas vestes porque os irmãos todos teriam sido assassinados. Então, esse rasgar das vestes, atenção, quando você vê isso, é um momento de calamidade. O rei se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra. Do mesmo modo, os seus anciãos e oficiais, mantendo-se de pé, rasgaram suas vestes. Mas Jonadabe, filho de Simeia, irmão de Davi, esclareceu o ocorrido. Não acrediteis, o meu senhor, que todos os jovens filhos do rei morreram, porquanto somente Aminon está de fato morto. Absalão prometeu vingar-se de morte desde o dia que Aminon ultrajou sua irmã Tamar. Agora, pois, ó Senhor, meu rei, não fiques com o seu coração pesaroso, pensando na morte de todos os filhos do rei. Não é verdade, apenas Aminon está morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Enquanto se desenrolavam todos esses fatos, o soldado que fica de sentinela observou muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina. E Jonadab alertou Davi: são os filhos do rei. Eis que realmente aconteceu como teu servo disse. Assim que acabara de dar a notícia a Davi, os filhos do rei chegaram, pranteando em alta voz. E o próprio rei e seus servos e conselheiros todos choravam copiosamente. Absalão fugiu para as terras de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi muito lamentava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão refugiou-se em Gesur e lá permaneceu 3 anos, a revolta do rei contra Absalão abrandou-se e deu lugar à saudade, porquanto seu coração já se sentia consolado da morte do seu filho Aminon. Irmãos, podemos até entender esse período de luto. 3 anos, agora o luto estava trabalhado no coração, mas Davi incorreu no mesmo erro a segunda vez. Durante esses 3 anos, ele não fez nada para ir ou conseguir um encontro com Absalão e tratar com ele. Não tratou Aminon, que estuprou a irmã, não tratou Absalão, que matou o outro irmão. Então, realmente, Davi estava desgovernado na administração familiar. Tomando uma aguinha aqui, irmãos. Para fechar essa nossa devocional, em nome de Jesus, que o Senhor dê diligência, sabedoria, bom senso, amor, alegria, domínio próprio, bondade, sim, longanimidade, sim, perseverança, sim, domínio próprio, sim, mais justiça. Para você que exerce função de autoridade na sua família, tratar as questões que precisam ser tratadas da maneira correta, como elas devem ser tratadas. Na igreja, quando as coisas não são tratadas efetivamente, quando aqueles que se dizem líderes estão em posição, têm o nome de líderes, mas não acompanham, não pastoreiam, não discipulam, não lideram, não servem como telhado de uma casa, como uma cobertura espiritual, o que acontece é que os liderados ficam desgovernados na sociedade, quando a gente vê os criminosos fazendo o que querem. Quando a gente vê alguns criminosos e corruptos com uma condição melhor sendo soltos, outros são condenados pela justiça, mas com penas brandas e sem a devida correção. Outros não são nem presos. O que acontece é que a sociedade vai se desgovernando. Vai se desgovernando. Eu falei de algumas hipóteses, há outras hipóteses. Os mais pobres são presos imediatamente, enquanto os mais ricos apelam com seus advogados e não são presos nunca. Isso dá, passa a todos a sensação: não há justiça no nosso meio. Irmãos, irmãs, prestem atenção, a Bíblia não é assim. Nós precisamos tratar as coisas. Quando nós achamos que estamos fazendo certo, ah, eu vou empurrar com a barriga, eu vou deixar o tempo passar. Como aqui, né? Ele ficou 3 anos de luto, é compreensível um tempo de luto, mas eu vou deixar essa situação. O que acontece é que aqueles que estão debaixo da autoridade não se sentem governados, liderados. Que Deus abençoe hoje na nossa devocional, ouvindo esse texto trágico, para que nós tenhamos uma postura correta. E para encerrar, irmãos, qualquer vício conduz o mais forte ser humano à morte. Cuidado com as centenas e centenas e centenas de vícios. Quando qualquer vício conduz uma pessoa à morte, ou qualquer vício conduz uma pessoa, um ser humano, à morte, pois trata de idolatria, pois se trata de idolatria. Um vício é como uma idolatria. E quem não ama a Deus em primeiro lugar, dele se afasta, porque Deus não vai ser nunca o segundo lugar. E eu já disse, mas se alguém está ouvindo pela primeira vez agora, não é por uma questão de vaidade de Deus. Deus não precisa do nosso elogio. Deus não precisa que nós o coloquemos em primeiro lugar. O universo já faz isso. Ele já é o que é. A pessoa que não ama a Deus e o coloca em primeiro lugar é que acaba se afastando mais dele. Ah, eu vou colocá-lo em segundo. Ah, daqui a pouco você coloca ele em terceiro, daqui a pouco em quarto, daqui a pouco em quinto. Você vai se afastando da real presença de Deus. Aminon morreu vítima do seu vício, porque bebia demais. Era um bêbado, não tinha como se defender dos ataques dos inimigos. Deuteronômio 21, 20 vai falar sobre isso. Por amor à bebida, perdeu o reino terreno, era o primogênito, era o herdeiro natural de Davi. O reino dos céus ele perdeu também, porque tinha estuprado a sua irmã, e jamais o texto bíblico fala sobre um arrependimento ou um tratamento do pai para com ele, da mãe para com ele, da família para com ele. Ele perdeu o reino dos céus. 1 Coríntios 6, 10. Ele perdeu a própria vida, irmão. Falando de bebida, especialmente, os efeitos da bebida são funestos. E hoje em dia é a droga permitida, autorizada, tá bem? Lícita. É a droga lícita que mais leva pessoas à destruição em todo o mundo. Em todo o mundo. A maioria jovens. Veja o que o vício, no caso a bebida, já causou em grandes líderes históricos. Vou citar: Noé perdeu a compostura e se expôs a grande ridículo, ficou pelado na frente dos filhos. Veja lá em Gênesis 9: Ló perdeu o bom senso e cometeu incesto. Mesma coisa aqui dos irmãos, dos filhos de Davi. Cometeu incesto, Gênesis 19. Belsazar, você vai ver isso lá no Império da Babilônia. Belsazar perdeu a responsabilidade sobre todo um reino e sobre a sua própria vida. Daniel capítulo 5. Pode-se parafrasear o apóstolo Paulo com grande e dramática advertência, sentenciar: os viciados não herdarão o reino de Deus. Claro que não, porque o vício é o ídolo dele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. A única coisa que nós não podemos fazer, e eu quero ser muito enfático aqui, porque eu estou falando para dezenas e dezenas de denominações cada vez mais. Nós que viemos de algumas igrejas que proíbem a ingestão de um fragmento ou um gole de vinho, reconhecemos o problema da Revolução Industrial, preste bem atenção, reconhecemos o problema do vício em bebida, reconhecemos porque os nossos fundadores falaram para não beber nunca, mas nós não vamos mudar a Bíblia. A Bíblia não faz essa proibição generalizada. Vou repetir: a Bíblia não faz a proibição generalizada. Esses nossos líderes fundadores erraram nisso. Por que ela não faz? Porque não é próprio fazer. Porque não é da característica de Deus. Deus não trabalha assim. Só com os nazireus havia uma restrição desse tipo. Somente com os nazireus. Então, o que a gente deve fazer é orientar, é falar para a pessoa, se ela der o primeiro gole, mesmo que seja numa santa ceia, né, para os católicos aí, numa eucaristia, isso pode levá-la a um despertamento da vontade. Você tem que ter esse trabalho longo. Quem cuida de outros tem que trabalhar. Mas o que a gente deveria, se os nossos líderes fizessem a lição de casa e não ficassem empurrando com a barriga, os nossos líderes de várias denominações, várias, são dezenas de denominações, que proíbem categoricamente, é que a gente empurra com a barriga. Fica aparecendo para quem está fora que se ele tomar um cálice de vinho, ele não vai herdar o reino do céu. Não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia isso. E o sujeito nunca vai para a igreja, porque ele acha que, como ele toma ainda um cálice de vinho, ele é uma pessoa imunda. E as pessoas de dentro das nossas igrejas acham de fato que se o sujeito ainda toma um cálice de vinho, ele é realmente imundo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia toda não fala isso. Ainda mais, se você tivesse numa cultura diferente, eu poderia citar algumas aqui, mas não vou gastar tempo agora. Se você tivesse no outro tipo de cultura, mas na cultura do dos povos semitas, e em particular na cultura de Israel, esquece, porque a Bíblia não fala isso. Até o apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ora, se ele está dizendo que não é para se embriagar, significa que o sujeito não deve tomar a bebida em grande quantidade, ao ponto dela se embriagar. Até os textos que falam disso, Jesus então, como ele não tinha paciência nenhuma com o religioso, ele tinha paciência com todo pecador, mas religioso fariseu, Jesus, olha, ele tratou com mais firmeza, vamos dizer. Não que ele não tivesse paciência, porque ele é o fruto do Espírito também, mas Jesus não ficava entrando nessas minúcias, porque é absolutamente contrário ao que Deus é irrelevante. O que ele quer é que a pessoa tenha o bom senso e o domínio próprio para que ela não se deixe levar por nada que venha viciar. Hoje um celular vicia, futebol vicia, sexualidade vicia, bebida pode viciar, existe, nossa, uma enormidade de coisas. Então, quem está dentro acha de fato que se o sujeito está lá fora e está tomando um gole de vinho, ele é um pecador que não pode vir a ser chamado de cristão. E se o sujeito está fora, ele diz assim: eu não posso ir para a igreja e nem posso me batizar porque ainda tomo um cálice de vinho. Então, irmãos, os nossos reformadores, com toda a boa intenção, quando generalizaram, erraram. E o que a liderança dessas nossas denominações de origem deviam fazer e devem fazer é reunir as diretorias e dizer, cada um com seu nome, né, dependendo da denominação, e dizer: vamos colocar um ponto certo aqui, o que Deus está mandando fazer é que ninguém se deixe levar por vício nenhum. No caso da bebida, não se embriagar. Vamos seguir todos nós, nesse particular, a postura dos temperantes. O que é temperante? Aqueles que têm bom senso para fazer o que deve fazer, ou o que querem fazer, às vezes não deve, mas quer, né? Fazer o que querem fazer, o que devem fazer. Ou participar de algo que acontece no final de ano na festa da família, sem associar isso. Se eu estou fora, jamais poderei ser batizado em nome de Jesus por causa disso, e se eu estou dentro, jamais estigmatizar e dizer para quem está fora: você não pode vir para a fé porque você ainda toma o cálice do vinho, que é a bebida que eu estou mencionando aqui agora, mas havia outras bebidas já na época. A cerveja, já havia um tipo de cerveja, né, na época, ou melhor, à época, e não era a cerveja como no Brasil, um país tropical e com toda essa questão, não. Era outro tipo de cerveja, mas já havia, e outros. Então eu estou muito grato a Deus por mais um dia e por ler a Bíblia com você, porque os irmãos, como não leem a Bíblia e nem ouvem a leitura da Bíblia, não sabem as coisas e vão caindo nas armadilhas do não saber, da ignorância. Então, nesse capítulo 13, em nome de Jesus, que no nosso meio e que na sociedade em geral não haja estupro, de modo algum, Número um. Número dois, não haja estupro na própria família. Você sabe que muitas das meninas que são estupradas na infância, na pré-adolescência ou na adolescência, são estupradas dentro de casa por familiares? Então, em nome de Jesus, que ninguém seja estuprado. Que não seja estuprado dentro da família. Em terceiro lugar, que o pai, a mãe, tenha uma postura digna e trate, não na base da violência, nem outra coisa semelhante, mas trate com a pessoa para que ela desenvolva um caráter maduro e não faça como Davi, que deixou passar 2 anos. Em quarto lugar, que ninguém fique cultivando ódio no seu coração pelo erro que o seu irmão cometeu, no caso Absalão, em relação ao erro de Aminon. Em quinto lugar, que nenhum irmão mate o outro irmão. Prepare uma armadilha para matar o irmão. Absalão matou Aminon. O primogênito estuprou a irmã Tamar e Absalão matou o irmão. Em nome de Jesus, que nenhum irmão mate outro irmão. E é claro que eu tenho que ampliar. Pense não só no irmão biológico, mas o irmão na fé. Que nenhum mate o outro na fé. Deixe o outro vivo. Trate dele. Se o pai não trata, trate você. Mas não prepare uma articulação para matar essa pessoa na história da sua vida. Em sexto lugar, não vai esperar 3 anos com o filho distante para ir ao encontro dele e resolver as questões que tem para resolver. Davi vacilou muito. E em último lugar, eu falei dos vícios, em particular da bebida, que nenhum de nós seja encontrado no dia da vitória, no dia em que vamos estar diante de Deus e Deus fale: você é um idólatra. E alguém diga: mas não, nunca idolatrei a nada nem ninguém, nunca tirei o Senhor do primeiro lugar. E o Senhor vai dizer: não, tirou sim. Quando você idolatrou a bebida, quando você a transformou em primeiro lugar no seu coração, você idolatrou. Em último lugar, essa palavra: que ninguém idolatre ninguém, que ninguém idolatre bebida alcoólica, que se for tomar, tome numa dosagem mínima para evitar problemas fisiológicos, que eu nem vou saber explicar, mas o álcool não deve, né, fazer bem. Cuidado com essa história também, né? Ah, era usado por causa da medicina. É, mas olha a medicina como era até o século XIX. E até hoje, né? Então, cuidado com essas desculpinhas também. Que ninguém tem um encontro com o pai e o pai diga: ah, você é um viciado, ou foi um viciado na bebida, ou foi um viciado nas drogas, ou foi um viciado no cigarro, ou foi um viciado no esporte, ou foi um viciado no celular, ou foi um viciado na sexualidade. E veja, muitas dessas coisas são boas, foram criadas por Deus e fazem e são boas mesmo, causam um bom efeito na saúde, andar com orientação médica, correr, né? Comece com pouco, também com orientação médica. Irmãos, tudo que diz respeito à parte física tem que ser com orientação do profissional. Mas que nenhum de nós seja encontrado já nessas consequências que nós vimos na família de Davi. Eu louvo a Deus, também quero explicar uma coisa a você. Embora tenha sido mais longo, por causa do conteúdo que está aqui presente, da palavra de exortação que eu tinha que dar, porque muitos pastores, alguns líderes de denominação nos ouvem, presidentes de igreja, bispos, nos ouvem. Então, louvado seja Deus, porque eu creio que essa palavra vai gerar posicionamento nas pessoas. Só é bom lembrar para você que não é só isso, é que não somos fazendo uma parada aqui, outra ali, para a pessoa que está começando a entender, e são 39 versículos nesse capítulo. Não é um capítulo dos Salmos com 7 versículos. É um capítulo longo, com 39 versículos. Então, só para você entender o tempo, porque a minha intenção é sempre fazer por volta de 30 a 40 minutos, mas quando você tiver necessidade, ponha em velocidade mais rápida, porque o que importa é que nós tenhamos uma compreensão clara de toda a Bíblia e saibamos ter senso crítico. Eu falei até com os nossos fundadores. Eles não são infalíveis, não. Eles não são infalíveis, não. Eles não foram já. A maioria está morta. Eles não foram infalíveis, não. Algum erro eles cometeram. Então, não vamos seguir de uma maneira cega, alienada, sem poder pelo menos discutir a questão. Se a diretoria ou a direção das várias denominações chegar à conclusão, não, mas mesmo assim nós vamos permanecer pela força da tradição, pela preocupação com o alcoólatra, muito bem, mas que isso seja matéria de, pelo menos, discussão e que todos saibam, nós estamos optando por um posicionamento que não tem respaldo na Bíblia toda, principalmente nessa questão de Israel, da bebida em Israel, principalmente, tá bom? Glória a Deus. Mais um capítulo da palavra lido com os irmãos. Espero que faça bem, como tem feito a muita gente, o efeito, né, o retorno que as pessoas dão é o que mais importa. O que menos importa é aquele relatório que nós fazemos a cada mês ou 2 meses. E o que mais importa é o que a Bíblia pode gerar de efeito na nossa vida. Louvado e bendito, exaltado para sempre, seja o nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o discernimento e a autoridade para corrigir o que deve ser corrigido, discernimento e autoridade que vem do Espírito Santo, esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.